Conversas Aleatórias. Estimados ouvintes, é com um grande júbilo e prazer, embora para a pena de alguns e tristeza de outros, resta-me afirmar que, afinal, o mundo não acabou ontem, anteontem, sexta-feira, 21 de dezembro de 2012. Hoje, pelo menos para mim, não acabou, porque eu estou aqui, estou a falar, por isso o meu mundo ainda não acabou. Dia 23 de dezembro, nesta manhã à tarde, como vocês quiserem, estamos aqui, estou a dizer estamos, porque tenho à minha beira o Carlos Bonaparte e Joaquim Pereira, por ordem alfabética, e por isso, para estes dois, o mundo também não acabou. Estamos 2 dias após o suposto fim do mundo que não aconteceu, 2 dias antes do Natal. Portanto, nós vamos ser muito originais e não vamos falar de Natal. Mas antes de irmos ao tema 2, que é um tema diferente, não é propriamente uma coisa que aconteceu na sociedade, ou no país, ou internacionalmente, nos últimos dias, pergunto ao Carlos Bonaparte como se sente e o que é para si o Natal, já agora, já antes de irmos ao tema coisa. Ora, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição de Conversas Aleatórias e não de nada com escolhos. Finalmente, desta vez, à terceira não, vou meter o programa aqui no meio. Porque foi eu que comecei. Pronto, porque senão era mais provável. Ora bem, pois é, o mundo não acabou, com muita pena minha, não é? O mundo não acabou. Eu gosto de tragédias, eu gosto daquelas coisas, planetas a voar e estrelas a bater umas às outras. É fixe. Mas pronto. Enfim. Natal. Natal não diz nada. É um dia como os outros. É um bocadinho mais chato porque tem que se cumprir certas regras porque fica bem, né? Tem que ser um bocadinho de hipócrita. Não, no caso. Dá, não tens que cumprir, como se quiseres. Não és obrigado a tal. Porque me convém, é-me conveniente, né? Portanto. Está bem. Já posso. E pronto, está dito. Joaquim Pereira, o que é para si o Natal? O Natal, para mim, é todos os dias. Porque todos os dias, por esse mundo fora, nascem pessoas. E havendo um nascimento, automaticamente é Natal. A quadra em si, porque entramos numa época de consumismo e de... ia dizer falsidades, mas não é falsidades. Uma habituação muito esquisita que não dá com o meu feitio. Por conseguinte, deixou de fazer qualquer sentido para mim esta quadra. Passou a ser um dia como os outros. Salvo o erro que, como disse o Carlos muito bem, temos de entrar numa de... Não é bem hipocrisia, mas... Não temos. Entram se quiserem. Mas quando estamos em família, as pessoas todas têm esses hábitos e nós temos de acompanhar. Estamos ali a fazer companhia, a falar, a comer o bacalhauzinho da ordem e o resto vem por... É o costume. Eu por acaso mais para o atum, nem é tanto para o bacalhau. E nem um envelopezinho, não lhe interessa nada no Natal, assim, um envelope. Acerca das prendas, foi uma coisa mesmo, até particularmente, sem ser Natal, quando há anos, essa coisa toda, é sempre um problema para mim oferecer prendas. Que oferecer? Receber, é que interessa oferecer. O que calhar calhou. Não conto com muito, porque também os tempos estão maus. Mas se vier assim um repousadozinho, um chocolatezinho, já é bem bom. Uhum. Eu conheço alguém que quando chega a um sítio, vê lá vários sacos, mesmo que não seja nada para ele, ele chega lá, ora bem, o que é para mim? O que é meter a bolsa? Bom, havia um tio meu que sempre que havia noites de Natal em família... Era quando andava naquela coisa toda? Sempre que... Não, é o mais novo. Sempre que havia envelopes é para mim, mesmo que não fosse, ele ficava com envelope. Mas depois dava, acho eu. Nós hoje não vamos falar de Natal, já falámos, por isso agora vamos passar a outra coisa. Vamos falar sobre uma coisa muito gira, e pode ser curiosa e interessante. Vamos partilhar histórias de quando estamos a dormir. Na semana passada, o Carlos começou a falar sobre um sonho que tinha em relação a um poço... Foi um lago e depois ia para se afundar, mas não se afundava. Então, e o Joaquim começou a contar também a história de um sonho em que levitava, que tinha o poder de andar por aí, não sei o quê. E ao ouvir a emissão da semana passada, lembrei-me. Vamos falar sobre sonhos, já que estamos na época de Natal. e que para as criancinhas, como a gente, não é? Nós nascemos nos anos Foi. 90 já, do Sim. século XIX. Eu nasci ontem. Exato, exato. Houve alguém que não nasceu ontem. Nós estamos aqui nesta idade tenra de sonhar. E como para muita gente o Natal, como o meu avô disse numa montagem que eu fiz há 6 anos, ele disse que gostava que o Pai Natal deixasse de ser um shopping qualquer, que o Pai Natal é o shopping, não é? Que a pessoa vai comprar o presente. O que sonham com o Natal é vir os presentes, é vir os presentes e chuta para cá, que é a melhor altura do ano a seguir ao aniversário. Ou se calhar até é melhor que o aniversário, porque é mais gente a dar. Nós vamos falar sobre sonhos. Mas sonhos mesmo, não é sonhos que temos para o Natal, mas vamos aqui contar histórias, partilhar coisas bonitas e interessantes do que nos lembramos, não é? Sonhos que fazemos durante a noite. Ou durante o dia, há gente que dorme no dia, não Os dormidocos. E tentar também perceber, conversar aqui sobre o significado que isso pode ter na vida real de cada um de nós. Quem é que quer começar? O Carlos tem para contar, de certeza. Eu, por acaso, não foi isso. Embora hoje tive um sonho engraçado. Até estás então, a ver? Tive um sonho curioso. Eu tenho mais que Sonhei. Não, mas tive um sonho mesmo muito curioso. Eu sonhei. Já há muitos anos que não sonhava com ele. Sonhei com o meu avô. Que falava com ele, que perguntava como é que estava a minha avó, que a minha avó foi a minha avó que faleceu na semana passada. Tá, fez ontem uma semana. E já não sei o que é que eu disse pronto, da filha dele, ele da minha filha, é a minha filha, mas é a tua tia. E eu, pronto, tudo bem. Ele só não me disse, mas. E depois outro sonho também foi. Estava eu tive dois sonhos esta noite. Estava eu noutra casa, na casa antiga. Onde por acaso, não, no estúdio 1, passamos ontem. No estúdio 1. E eu, na altura, queria ir à casa dessa minha tia, para ir com a minha prima, e não sabia o caminho, então pedi ajuda. E lembro até de ter pedido ajuda, até especificamente à rua. E depois até foi daí que sonhei com o meu avô. Eu sonhei, no fundo, com uma pessoa que me deu ajuda, mas disse que precisava de passar por um. Não sei o que era antes. E basicamente ela passou, só que eu fiquei lá e fiquei lá 30 horas. Se dormi lá e tudo mais. E aquilo eram sempre pessoas muito esquisitas, de um lado para o outro. Elas não tinham nada para fazer, andavam só de um lado para o outro. Era mesmo isso, era uma sala enorme. Pronto, também tinha ao lado uma parede, depois tinha umas escadas. Tinha lá uma espécie de secretariazinha, depois. Secretária, ou seja, uma espécie de gabinete à porta do edifício. E era assim. E Não estes andavam. falavam, não andavam ao soco, nem. Não andavam para cá, mas falavam, riam, assim, mas andavam só assim de um lado para o outro, sem nada para fazer. E depois é que eu me lembro de ter contado ao meu avô: olha, fui tentar procurar a casa da sua filha, e pedi ajuda e não sei quem, não sei o que mais. E pronto, e foi por aí. Mas foram dois sonhos diferentes, porque eu lembro de ter acordado. E tentar encontrar alguma coisa que me fizesse perceber que estava nesta casa, ou seja, que tinha sido um sonho, que eu não tinha de facto sido como que raptado, tinha voltado à casa, pronto. Eu hoje sonhei, também tive três. Quer dizer, digo que tive dois porque já não lembro do terceiro. Mas o primeiro foi uma coisa engraçada. Que estava num pequeno restaurante, o que se chama Tasco, lá perto da minha casa. Numa casa em que há muitas vitórias, está a perceber? Aquelas que se colecionavam. E vocês já estavam lá a ver coisas antigas, do século Exato. XV e o caralho. E estavam lá com pessoas que tinham sido da minha turma 12º e com das duas filhas do casal online, não sei o quê. E havia um rapaz, que já não sei quem era, que estava a pensar num projeto e queria apoios, queria o meu apoio financeiro, queria que eu pagasse, mas eu disse que não dava, mas sugeri que fosse à junta de freguesia, quer do sítio do Charante, quer do sítio da freguesia onde eles moram, nos donos daquilo. E entretanto, isto vai de conversa tal, e a tentar perceber onde é que ele podia buscar dinheiro, ele já entusiasmado e não sei o quê. Mas há uma altura em que uma das filhas, acho que era a mais nova, estava com uma bolacha na mão e com um recheio lá no meio, e todas as outras pessoas estavam a comer gelado ou bolacha ou um doce, uma sobremesa. Toda a gente estava a comer isso. E nisto, aparece alguém que até escreveu, foi assim num documento, um documento em branco no computador. Aparece alguém que escreve em maiúsculas isto. Não, não é dar os. Escreve assim em maiúsculas: "Oh meu Deus!" E em baixo apareciam um rodo de desenhos, agora não vou estar aqui, em várias linhas. Apareciam vários símbolos a representar o que é que estava a acontecer naquele restaurante. E o que é que aconteceu? Eram as pessoas, estavam todas, ou comias um lado, ou bolachas com recheio, e estava tudo. Tudo a lamber-se uns aos outros. E há uma pessoa que entra naquele momento no restaurante. E as pessoas foram, oh meu Deus! E ficou a olhar para aquilo tudo, porque a única coisa que era línguas fora e tudo. Não tem nada a ver com o negócio que estava a acontecer antes. E o que é, e porque é que eu estou a contar-te? Eu acordei a rir-me por causa. A rir-me. Eu acordei e comecei-me a rir por causa do que tinha acabado de sonhar. Por causa da pessoa que entrou lá e só disse: oh meu Deus, não disse mais nada. Por causa do que estava a ver à frente. E estou a falar nisso por causa das reações que a pessoa tem depois de acordar. Mal acorda ao lembrar-se do sonho. Porque, não sei se vos acontece, há ali uns primeiros segundos que se pensa que foi realidade. Sim. E depois é que. Ai, não, estava a dormir. E também estou a falar nisto porque, não sei se vos acontece, que é, eu sonhei com uma das filhas do Talkazão desse café, porque ontem à noite li uma coisa que lhe escrevi e ela escreveu para mim. Ou seja, eu acho que muitas vezes os sonhos acabam de ser a continuação do que nos aconteceu durante o dia ou ao fim da noite. Ou... Exato. E ele sonhou com a casa... Por cada dia. Porque esteve lá ontem de manhã. Claro. Esteve lá, passou lá. E há coisas curiosas. Joaquim, sonhos que se lembram. Costuma andar para um céu, não é? Precisamente. Não, antes de ir por aí, eu vou precisamente pegar nesta última parte que falaste. Para mim, os sonhos são um reflexo do que se passou ou durante o dia ou antes de qualquer coisa. Porque nós temos o consciente e o inconsciente. Conscientemente, muitas vezes, apercebemos certos pormenores. Mas inconscientemente, vamos buscar muito mais coisas. Por exemplo, comigo acontece muitas vezes, não sei porquê, mas... Oi, quantas e quantas noites chego de manhã, olha, aconteceu isto. E o que é que acontece? Eu vou com o meu carro por ali, por acolá, com um sítio qualquer. Sítios mais esquisitos, parece quase daqueles filmes de séries americanas, aquelas coisas escuras, não sei o quê. E estaciono o carro. Quando regresso, não sei lá onde é que fui, porque isso não sei. O pormenor é este. Ando ali à procura do carro e o carro desapareceu. Roubaram-me o carro. Procurar ali, procurar acolá, estou feito. Ora, conscientemente, não penso muitas vezes nisso, mas o subconsciente, como é um bem para mim necessário e patrimonial, talvez o subconsciente vá buscar esses pormenores. Outro sonho que também tenho... Recorrente. Outro sonho que também tenho, que também me acontece muitas vezes, eu já estou reformado há anos, mas de vez em quando ainda vem à memória o que se passava quando eu trabalhava. Eu saí de uma casa, chamavam-me para outra, chegava ali, às vezes os nomes até eram nomes conhecidos, casas que eu tinha trabalhado, mas os ambientes e os edifícios não tinham nada a ver, também assim umas coisas muito esquisitas. E depois, será que eles vão pagar? Será que não vão? Entrava no sonho o momento atual de não haver dinheiro ao fim do mês para pagar o ordenado. Isto, quanto a mim, são sinais que nós vamos apanhando durante o dia e depois à noite volta outra vez. Já agora, antes, a ver se não me esqueço, esta noite tive outra vez um sonho, já não é a primeira vez, mas aí não sei se é da posição de estar a dormir, com uma posição má ou diabo 4, a querer falar. O que é que estava a acontecer? O meu quarto, que é uma um quarto normal, só com uma janela, mas com as persianas corridas e essa coisa toda. Mas ali não, ali era envidraçado. Então eu começo a ver por fora um planinho a querer-me entrar em casa. E eu virado para a minha mulher, estou-nos a salvar. Eu estou a falar normalmente, mas a voz sem sair. A minha mulher, quando me viu a querer falar e eu a querer gritar da aflição, lá me acordou. Ah, você estava mesmo a querer falar. É que já não é a primeira vez que eu começo a querer gritar ou numa situação perigosa, ou a cair, ou qualquer coisa. E a sua mulher na campanha. Eu a querer chamar a atenção, acude-me, acude-me. E já saía. E não sei. E então a minha mulher, quando vê assim, lá me acorda. É logo um estalo e pronto. Claro. Está bem. Quer dizer, os seus sonhos mais recorrentes é desaparecer o carro e não receber o fim do mês. Ainda mais. Há outro que eu falei a semana passada, salvo erro, na levitação. Sim. Eu sou medroso por natureza. Não tenho verdadeiramente a fobia, mas é mesmo medo. Por exemplo, não gosto de grandes aglomerados, de feiras, isto e aquilo e aquilo outro. Não gosto dessas coisas. E assim, precipícios, espreito assim de longe, não é que aquilo me cause impressão. Eu é o medo de cair. Então, aqui há uns dias, também sonhei que eu ia lá para um sítio qualquer, vou para ali. Quando chego a certa altura, aquilo não tinha saída. A única saída, o que era? Era uma ravina, uma altura enorme. Eu começo a olhar para ali e as pessoas depois cá embaixo estão, pá, vem. Assim, agora para onde é que eu tenho de sair? Não havia nenhum caminho para sair. E então qual foi a minha esperteza, saloia? Aquilo era assim, a ravina era terra, parecia assim barro, ok? Eu então fui ali, mas a pique não era inclinada, era quase a pique, ali assim com as mãos, ali assim a escorregar por ali abaixo, naquela lama, por ali abaixo. E lá fui aquilo abaixo. Coisas estúpidas, mas onde é que uma pessoa vai buscar estas ideias? É o subconsciente, a trabalhar de qualquer maneira. Qual é o teu sonho mais recorrente, Carlos Bonaparte? Isto não posso dizer aqui. Ora bem, tirando aqueles sonhos que o sonho decente mais recorrente. Está bem, cara. Não, eu não tenho assim sonhos recorrentes, por acaso não tenho. Tenho sonhos muito diversos, não tenho nenhum sonho. Não há um tema comum, um tema não. Geral. Não, por acaso não. Os meus, por acaso, são muito. Mas eu sempre, ou é o carro, ou é a profissão, ir trabalhar de uma empresa para outra. Ou é o cair de qualquer lado, chegar a um sítio que não tenho saída. São estes três casos principais, talvez pelos meus medos, não sei, talvez isso. Eu acho que não é sempre, mas na maioria, na grande maioria das vezes, os sonhos têm mesmo a ver com a realidade. Mas o que eu vou tentar perceber convosco é que parte da realidade, que parte de desejos. Mas não é sempre, obviamente. Eu não ando a pensar em pessoas lá mesmo lado e a comer bolachas e alguém entrar no restaurante e dizer: oh meu Deus, isso não tem nada a ver. Mas até há 3 anos, o meu sonho mais recorrente, e era muitas, muitas vezes, era num grupo de teatro que eu tinha, era o espetáculo correr mal, ou ensaio correr mal, ou ver sempre. Quando sonhava era sempre corria sempre mal. Quer fosse num ensaio, quer fosse mesmo numa apresentação, corria sempre mal. E era sempre o contrário daquilo que acontecia na realidade. Aliás, naquele grupo até costumava dizer que, quando se perguntava, então como é que correu? Ali nunca pode correr mal. Ali nunca correu. Agora, o sonho mais corrente não é o carro desaparecer, mas é roubarem-me o carro. Ainda na semana passada. Também sonhas? Sim, é o sonho mais corrente que eu tenho agora, esse. Então não sou só eu. Você pensa que é especial, não é? Ainda na semana passada vinha à varanda e andava um... A dormir, não foi mesmo, não sonho. E andava um carro, uns inteligentes num carro, que estavam estacionados no meio da rua, e depois saíram e, pumba, foram contra o carro que estava à frente. Fizeram marcha atrás, pumba, foram contra um carro mais à frente, um lado direito. Voltaram, desceram mais um bocado da rua, tem-me, até que chegaram ao meu carro. E o meu carro não tinha mais nenhum à frente, e eles, pumba, mandaram um enfecho, e o meu carro foi contra a parede. Depois o meu carro foi descendo, e eles, enquanto já tinham... Ah, e de repente, da minha rua... tínhamos passado por aqui. Para a beira deste túnel. O mesmo carro já estava nesta rua, vai fazer marcha atrás e ir contra outro que estava-se a desviar, mas ele foi contra ele na mesma. Mas nisso voltou à minha rua, mesmo no fim da rua antes da curva. E ele foi ao meu carro, foi lá ao motor, tirou as coisas e tal, e pirou-se com o meu carro. Isso foi só o último, já 500 sonhos que eu tive, que ou que chego ao sítio e já não chamo ao carro, ou que vejo o carro a ser roubado e fico ali e não consigo fazer nada. Eu desconfio que um dia aquilo vai acontecer mesmo, porque já quando era com o teatro, era sempre lá, nunca pode correr mal, até que um dia correu, e nunca mais houve. Aqui com o carro, nunca roubaram, até que um dia vão roubar mesmo e desaparece. Mas o que é que eu quero comentar? Agora deixei de conviver com essa pessoa, mas até também há 2, 3 anos, havia uma pessoa que era, sabia uma lista de presenças, ela estava sempre era sempre a pessoa mais assídua nos meus sonhos. E não é meu familiar, nunca me casei com ele, nem nada. Mas, o que é que aconteceu? Ela estava sempre a marcar a presença nos meus sonhos, mas, na realidade, eu costumava dizer que se houvesse uma pirâmide, se houvesse uma pirâmide, ela estava sempre no topo. Ou seja, eu acabava por sonhar com uma pessoa que, na realidade, eu era das que tinha mais consideração e tal. Desde que deixei de ter convívio com ela, deixei de sonhar com ela. Não é coincidência. Não é coincidência. Não. Agora, o que eu fico a pensar é, quando nós sonhamos com essas coisas que correm mal, será que há algum pressentimento? É só uma palhaçada? Ou é algum receio que nós temos que, em relação às coisas que mais queremos? Ou que são mais importantes para nós? Queres falar? Queres eu falar? Fala, Joaquim. Eu costumo falar muito. Ora bem, eu volto a bater na mesma tecla. Aqueles medos que nós temos no subconsciente, que embora não pensemos neles a miúde, o que é certo é que depois, na cama, nos sonhos, essas coisas vêm e depois de sonhar, fazemos uma retrospecção e verificamos que, na realidade, esses medos estão cá enraizados. Claro que não ando a pensar, vou-me cobrar, vou-me roubar, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Mas no subconsciente a coisa está cá. E o sonho vai buscá-lo precisamente ao subconsciente. É isso. Claro. Ah, agora desculpa. Não. Ainda acerca dos sítios mais patapúrdios. Quando é os carros a desaparecer. Veio-me agora a ideia, por portas e travessas. A certa altura eu estava no mercado de bolhão antiguinho, mas depois saía dali, já não era o mercado de bolhão. Isto é a propósito de dizeres que estavas na tua rua com o carro. Vim para aqui para ver. E vim para aí. É que uma pessoa está num certo sítio que em princípio conhece, e em segundos a imagem muda, e já estamos noutro sítio completamente desconhecido, sítios que nunca fui nem nunca conheci, e é uma confusão que uma pessoa chega de manhã, e há bocado em conversa extra, estávamos a conversar o dormir muito e no dormir pouco, dores de cabeça. Apesar de ter esses sonhos, que a mim acontece, é na segunda fase do sono. Os primeiros sonhos, a primeira fase, sonho qualquer coisa, uma coisa ou outra ainda me lembro às vezes. A partir, o segundo sonho, que é a partir das 6 horas da manhã. Ah, isso tem horas, então. É a partir das 6 horas da manhã, se calhar é porque já estar a dormir muito. Aí é que vem o tal sonho que eu já estou à espera. E quando é as confusões, foi como foi o desta noite, a querer gritar e gritar, mas a voz sair, está quieto ao preto. Não saiu nada. É tchau, Zé Ricardo, não paro. Ah, não ri, porque não vou estar aqui a dizer isso agora, não vou estar a dizer que contar. Diga em off. Mas, não, é assim, eu também concordo um bocadinho com isso, concordo bastante com isso, mas que os sonhos são um reflexo, digamos assim, da realidade. Só que são um reflexo um bocadinho invertido, ou seja, são aquilo que nós... Será? Eu já vou lá. Sim. Aquilo que nós, não vivendo, tivemos medo de viver. E pensamos nisso. Ou temos medo, ou temos medo, ou pode ser passado ou presente. Ou tivemos, ou temos medo de viver. Ou então ao contrário. Não é? Ou então ao contrário. Não vivemos, mas gostávamos de viver. Ou já vivemos e gostávamos de continuar a viver. De todas formas, já não vivemos atualmente. Ou seja, é muito difícil. Às vezes pode acontecer. Tu teres um sonho que corresponde à realidade. Ah, também há. São os chamados sonhos premonitórios. Mas esses sonhos geralmente... Tem outra realidade. Aqueles sonhos que tu chegas ao fim do dia e lembras-te deles, está igual como de manhã. Ora bem, eu vou agora buscar uma coisa que nunca tinha pensado e talvez muitas vezes são traumas que nós temos e que não sabemos, depois esquecemos. E agora esta coisa do medo do abismo, de cair dali e da cola. Houve dois casos que me ficaram na memória que reflete um pouco esta ideia que eu dou do medo de sair dali daquela situação. A primeira era eu, rapazote, ia com a seita para Leixões. Em vez de ir para a Praia de Lessa, ia para uma pequenina praia que fica onde é o Clube Náutico, lá ao fundo, dentro do paredão da Doca. Havia ali uma praiazinha e nós íamos para ali. Claro, como aventureiros, toca a subir para cima do paredão. Depois aquilo tinha o rebordo e nós punhamos ali para depois saltar para a areia, para baixo. Então, não eram muitos metros, mas ainda era uma altura razoável. Quando chegou a minha vez, também me meti no tal rebordo. Depois comecei a olhar para baixo. E agora? E agora o que é que eu vou fazer isto? Não salto. Mas o descer de cima do paredão para o tal rebordo, desci. Mas depois subir outra vez para me pôr a salvo. Aí é que não, era impossível. Qual foi a solução? Foi ter de me atirar mesmo. Fechei os olhos e graças a Deus não aconteceu nada, até que estou aqui hoje sem partir nada. Graças a Deus sou ateu. Pois, lá está, pois. Conclusão. A outra vez foi aqui no Senhor do Além. Tem ali aquela capelinha, ali ao pé da Serra do Pilar. Vocês sabem onde é? Sei, fui lá ontem. Eu e o Carlos fomos lá arrasar. Até havia ali uma... Em tempos soube há dias que havia ali um... Um fantasma. Não, não era isso. Não. Pertencia aos carmelitas. Havia ali assim uma coisa qualquer. Ouvi o Saraiva falar disso. Ou não, foi o Cleto. Foi o Cleto no... No Porto Canal. No Porto Canal. Que eu desconhecia. Eu como nascido na Ordem do Carmo. Pensei que era só ali Carlos Alberto, mas afinal eles tiveram... vários clientes, claro. E também a mesma coisa, a malta ia para ali tomar banho e começou a malta a ir para um certo sítio para se atirar para a água. E eu, também fui. Mas aí tive sorte, porque conforme desci para o tal rebordo para me atirar à água, mas eu começou um bom nadador ainda hoje, como um prego. Assim, não, para a água não me atiro. Aí tive sorte de conseguir recuar e voltar para o sítio a salvo. Porque senão, como é que eu fazia dali se eu não sabia nadar? Coisas, e serão esses fatores pequeninos que ficaram cá gravados, que às vezes me põem a sonhar. Transportando melhor, para sonhos, quando estamos acordados. Eu ainda no outro dia, há duas semanas, comentei com o Carlos, em off, que havia dois sonhos, não é sonhos, mas dois objetivos que eu queria realizar, mesmo na vida real, que um deles era falar com um casal, que já aconteceu, e o outro era ter um reencontro com uma pessoa que aconteceu esta semana num sonho. E o que aconteceu? Eu sonhei que tive um reencontro com essa, não é mesmo, não é o caso, tive um reencontro com essa pessoa e que tínhamos falado e que estava tudo muito bem, não sei o quê. Quando acordei, fiquei lixado. Comecei a falar sozinho. Fogo, era só um sonho. Isto para dizer o quê? Isso aconteceu há duas semanas, quando pensei que estava, tinha voltado à casa, à minha casa. Isto para dizer o quê? Não, nem sempre é invertido. Estou a falar invertido, parece o invertido da Gabriela. Quem chamou por mim? Nem sempre é invertido em relação à vida real. Muitas vezes é o que gostava que acontecesse. Não, e não acontece. Não deixa de ser invertido. Os sonhos têm muito a ver com isso. É o que se idealiza e o que... Mas é curioso, eu gosto de analisar isto, porque nós não, antes de ir dormir não dizíamos hoje vou sonhar com isto. Nada, mas durante o nosso sono nós acabamos por pensar naquilo. É um bocado o que eu digo. Isto é, ou seja, acaba por ser um bocado invertido. Porquê? Porque nós gostávamos, mas não vivemos. Nós temos medo, mas não vivemos. Temos medo de, ou gostávamos que, mas não aconteceu. Se calhar algumas coisas já aconteceram, falaste aqui num reencontro, ou seja, já alguma vez se encontraram. De algo que já aconteceu, mas já não acontece. Algo que já viveste, faz parte da tua vida real e gostavas que voltasse a acontecer. Né? E portanto, sonhaste com isso. E quando os sonhos nos avisam para coisas reais? Não sei se vos aconteceu, mas há uns anos aconteceu-me que eu ia ter uma conversa com uma pessoa e sonhei com essa conversa e o sonho indicou uma maneira como eu devia falar e aquilo que eu devia falar e depois na realidade fiz o mesmo e correu bem. O sonho é que me indicou como é que eu devia ter essa conversa. Eu já comentei contigo várias vezes que não tenho assim ideia para escrever qualquer coisa ou desenhar ou fazer isto. Só para fazer palavras cruzadas. Eu sou um copista. Eu sou mesmo. Eu dava para viver com aqueles monges antigos que estavam ali a copiar. Não. Mas depois não havia catraias. Porque criar não. E acontece que muitas vezes. Bem, é certo que às vezes acontece ainda antes de adormecer. Eu começo a idealizar um texto qualquer e aquilo flui ali maravilhosamente. É sempre andar. Digo assim, afinal isto é fácil. Mas depois quando acordo e vou tentar fazer isso, fica tão preto. Quer dizer, a dormir, aquilo maravilhoso e tal. Mas acho que isso também tem a ver com uma coisa que é, nós, naqueles minutos antes de adormecer, é quando a cabeça, não sei porquê, isso tem uma explicação científica, eu não sei qual é. É quando a cabeça funciona melhor para a criatividade e para imaginar coisas. Eu quando escrevia textos, grande maioria das ideias que tive para uma peça que fiz foi à sexta-feira à noite antes de adormecer, porque tinha ensaio na manhã seguinte. E eu era uma ou duas da manhã e estava na cama e voltava a levantar e ia para o computador escrever porque tinha tido a ideia quando já estava quase a dormir. Mas isso tem uma lógica. Porque quando as pessoas se libertam dos estímulos visuais, dos estímulos auditivos. Isto só está concentrado naquilo. É quando assim, deixa a mente fluir, normalmente, né? Digamos que isto é quase como um carro. Temos, como é que um carro gasta mais? Quando vai descer uma rampa muito tranquilamente, não é? Sim, às vezes até há pessoas que deixam o carro com a rampa, não é? Com o carro desligado. Deixam só o carro de trabalho, ele vai descendo. Gasta menos, não é? Ou seja, acaba por fluir melhor, não é? E é um bocado isso que acontece com a mente, é que tu vai fluindo e não tens estímulos visuais ou auditivos. Eu, por exemplo, eu não sinto isso. Porquê? Possivelmente porque não tenho estímulos visuais a chamar a minha atenção todos os tempos, todos os segundos, todos os minutos. Auditivos, pronto, aí já vai um bocadinho do treino, porque, pronto, e também um bocadinho da minha forma de ser, já sou uma pessoa por norma criativa, não é? A mim, quando me chamam de idiota, elogiam ao contrário daquilo que pensa. Verdadeiramente, idiota é uma pessoa com ideias e dá o sentido que lhe dão. Exatamente, portanto, para mim, está um elogio e, portanto, pronto. Mas a verdade é esta: à partida, quando nós vamos dormir, libertamos-nos desses ruídos e dessa poluição visual e sonora, ou então às vezes temos ruídos ou imagens que de alguma forma nos confortam, mas isso aí já é um estímulo controlado. Portanto, durante o dia vemos coisas que não queremos, vemos coisas que nos desagradam, ou vemos coisas que nos surpreendem, e isso desvia-nos da nossa concentração, porque aliás não é só na criatividade. Basta ver, por exemplo, pronto, aí eles não têm tanta exteriorização, mas por exemplo os Não, aí já mais uma questão. Não vamos por aí. Aí já, não, não, eu ia dizer que os. Como é que se chamam? Ia dizer e vais dizer. Aqueles. Não é sobredotados, mas tem. Hiper. Não. Que há uma forma. Está-me agora a faltar a palavra. É uma coisa qualquer. Pronto, eu depois de lembrar. Para a semana disso. Nem que seja em off, mas eu para a semana digo. Pronto, mas basicamente é isso. Ou seja, quando nós nos livramos dos estímulos visuais e auditivos, já para não levar os restantes, com esses geram uma carga bastante suficiente no cérebro para não nos deixar concentrar. E pronto, acho que é um bocado por aí que à noite a mente foi. Talvez é o sossego da noite, principalmente o sossego da noite, porque acontece que não é só a dormir que tenho esses rasgos, até às vezes música. Começa-me a cabeça a dar assim umas ideias que acordado, assim num ambiente normal, não consigo ter. E se calhar depois não consegue, quando acorda, exteriorizar aquilo que sonhou por causa disso. Nada. Por causa da poluição visual e auditiva. E auditiva. E eu, claro, nunca foi assim necessidade de apanhar essas coisas. Mas cheguei a ter a ideia de ter um caderninho e uma caneta na mesinha de cabeceira, porque quando tivesse essas ideias, começava logo a escrever para apanhar aquilo. Porque depois chego de manhã, vou tentar buscar aquilo que estava a pensar e acabou-se, tinha tudo morrido. Há uma coisa que eu não gosto nada, que é quando acordo, ainda sei contar o sonho. Mas passado umas horas, quero contar a alguém, já não sei como era. Oi. Não gosto, pá. Querem me lembrar sempre do meu sonho e não consigo. Eu às vezes, se for logo mal se acorda. Eu às vezes com a minha mulher, olha, esta noite tive um sonho assim. E depois vai contar, como é, como não é. Já não consegue juntar as coisas. Uma falta de pormenores que se foram embora. E isso também tem uma explicação científica cerebral, mas não sei como é. A nossa mente é muito complexa. E música? Há complexo? Música é dream. Eu estou a esperar que o Carlos fale, que ele de certeza tem alguma coisa para dizer. Não, é isso. Não. Então temos nós. Há uma música popular que tornou-se muito famosa na voz dos voz e são guitarras, essas coisas. Dos Everly Brothers. Em 1958. Ah, tinha eu 33 anos. Isso é do meu tempo. E eles tornaram essa música muito popular em abril, mais concretamente, de 1958, quando cantaram All I Have to Do is Dream. Pois, eu estava a ver. Eu não disse nada porque o Joaquim disse: ah, a música é Dream. E o que é que All I Have to Do is Dream. Diz aqui que o sonho é uma sessão de imagens, ideias, emoções e sensações que ocorrem involuntariamente na nossa mente durante certas etapas do sono. As coisas que eu sei ao ler. Sim, porque isso é só. Isso ao é só, fim e ao isso cabo, é... confirma. Foi o que nós sabemos. O que nós tivemos, sem estarmos a ver nada, e podemos afirmar. Nós somos isso, a isso, mas, isso só acontece agora, depois do REM. Rapid Eyes Movement. Quando eu te quero nos meus braços, quando eu te quero. Todo o teu charme, sempre que eu te quiser, tudo que eu. Ah, pois, sempre que eu te quiser, tudo o que tenho que fazer é sonhar. Só nos sonhos é que está bem. Nós vamos embora, voltamos para a semana já depois do Natal. Que sonhos é que tens para o Natal? Muita comida? Muitos envelopes? Nem por isso, só o suficiente. Está bem. Joaquim. Ora bem, eu sonhei muito e com sonhos cor-de-rosa. Para, ou azuis, conforme quiserem. Mas tenham uma boa tarde e até à próxima semana. O Carlos, quando acordar, vai dizer. Vai dizer os votos de bom Natal e essa coisa isto toda. É tema. Ai, já agora, desculpem, esqueci-me desses pormenor. Um bom Natal a todos. Ainda bem que percebeu em direto. Sim. Eu, por acaso, não percebi o que é que tinha dito. Não, o Joaquim é percebeu em direto. Eu disse, o Carlos vai dizer o voto de Feliz Natal e o Joaquim aproveitou. Ah, já agora o Feliz Natal. Eu também, agora, não é? Agora, por favor, já quando não disse, pode ser. Para todos aqueles que realmente acreditam. Para todos que não acreditam, apenas um bom feriado. Olha, aproveitem, porque este governo não o tira. Portanto... Olha, até à noite na missa, é que vocês vão aparecer, o padre disse. O importante, o Natal... Está na Guiné, mas é outro lado, não interessa, é bom ano mesmo. O Natal não é ser muito, não é ter muito, é ser muito.